E aí, pessoal, preparem seus copos, porque este é o Última Dose. Galera, finalmente, depois de milhões de anos sem gravar, voltamos aí agora com mais um episódio do Última Dose sobre o filme Matrix. Eu sou o Pedro Gomes e eu escolho a pílula vermelha e vou dizer por quê. Oi, eu sou o Wilker e eu não comprei um sobretudo quando saiu o filme Matrix. Ah, eu tive vontade de comprar. Você tinha um sobretudo, Pedro? Não, mas isso foi muito tempo depois. E nenhum coturno, né? Nem coturno. Nunca tive um coturno. e o celularzinho pra aquele celularzinho que abre? Ah, de flip, né? É, aquele celularzinho que é flip. Eu assisti e deu vontade de comprar aquele celular. Só pra fazer aquele movimento, assim. Exato, exato. Estiloso pra caralho. Meu nome é Vitor, There Is No Spoon. Ah, olha só que bonito. Ah, eu não tenho nem uma apresentação. Deixa eu falar meu nome de uma vez. Naja. Não tem nada pra acrescentar nesse podcast hoje, né, Naja? Nada. Eu vou fazer o papel do telespectador burro. Ah, mas eu vi que você. Não, vou, faz a sua aí, Fernando. Depois a gente começa a discussão. Sou Pereira. E eu não comprei um sobretudo, mas eu comprei aquele óculos bacana. Olha, opa. Só. O do Morfeu? O do Morfeu? Não, o do Morfeu é outro nível, né? Ele não, tinha o Neo, né? Ah, tá. Não. Não. O Fernando, eu sou tão merda que deixa eu comprar o óculos que não é o mais foda. Também o mais foda mais... nem quando existiu. Ah, lógico que existia, Fernando. Ué. Tanto é que tinha no filme. Bom, vou assistir, vou ali no camelô comprar agora, então. Oh, mas sabe esse óculos do Neo? Eu nem acho esse óculos do Neo muito chique, assim, não. Não, é feio, cara. É feio demais. Pra mim, eu lembro até de um tio que compra, assim, esses óculos, assim, só pra achar que é Neo. Me lembra o latino, sabe? É latino, não. Cara, pra você ver como é que a moda dos anos 90 era uma merda, né, cara? Cara, o Matrix é um filme de 1999, né, cara? Tipo... É um filme velho, de sétima série. É velho. E foi dirigido pelos, na época, irmãos Wachowski, que hoje viraram até mulher já, né? Os todos dois, eles? Todos os dois. Não, eram três. Ué. Não, são dois. É 20 anos, é, né? Faz 20 anos, tem, cara. Tem essa geração que tá aí agora, acha que é filme velho. Ver esses efeitos especiais, esses negócios assim, ó, que merda. Cara, os efeitos. Eu assisti o filme ontem, os efeitos continuam legal ainda. Oh, cara, eu também acho, cara. Pior. Não, eu também acho, assim, eu também gosto. Eu até tava pensando, será que daria pra fazer um remake? Não é remake, não, é um. É remake, não? Uma remasterização. Remasterização. Não, um remake do Matrix, mas não tem necessidade, né? Não tem, nossa, cara. Se fizesse um remake, eu não assisti, não. Eu também, cara, acho o filme que continua atual, o filme, cara. Muito bom. Vocês lembram de ter visto aonde o Matrix? Eu particularmente, eu assisti naquelas fitas de VHS verde, tá ligado? É. Que pela primeira vez teve a propaganda do DVD, né? Que você colocava e passava os trailers, né? Aí passava um comercial assim, Matrix Now on DVD. Não sei se vocês lembram disso. Mas, não, assim, não lembro. Eu também lembro. Só. Então... cara, tava começando a fazer propaganda do DVD, cara, e era a revolução, tá ligado? Assistir filme em DVD, né? E o Matrix, acho que foi o primeiro filme, se eu não me engano, eu acho que o Matrix foi o primeiro filme a sair em DVD. Olha a fofoca aí. Olha, já começou os achismos. É porque eu não. Essa parte realmente eu não pesquisei, mas eu acho que foi. Peraí, então você tá chutando? Mas pelo. Tô chutando na cara dura. Acho melhor. Pode cortar isso do podcast. Informação. Mas vocês lembram se? Eu acho que eu busquei essa informação. Essa informação chegou aqui no meu ponto. Ah, e aí? Foi em 1996 com o filme Twister. Ah, aquele do furacão. Toma, Pedro. Ah, tá. A Nádia acrescentando aí. Tá bom, e né? Alguém viu no cinema? Matrix? Não. O primeiro não. Os outros dois acho que eu também assisti mais de uma vez. Eu acho que eu só vi esse filme quando o Pedro ficava enchendo o saco pra gente assistir alguma coisa, sabe? Acho que o Matrix foi um desses. Acho que o meu irmão também assistia. Aí eu olhei assim, que merda de filme é esse? Aí eu fui assistir. Aí, tipo, ele também tava super coisado com o filme, assim. Aí eu assisti com o Pedro, eu acho. Tipo assim, eu lembro assim. De sair notícias sobre o filme, falar, né, das revoluções tecnológicas que estavam tendo, né, que eles estavam explorando e tal. Eu lembro de ver umas coisas na televisão, só que a gente tinha. Eu tinha. Em 1999, eu tinha 12 anos. Então, assim, pra ir no cinema nessa época, acho que eu tinha que convencer meus pais, assim, e aí eu. Acho que eu ainda também não tava muito nessa coisa desse tipo de filme, assim. Não com parecia anos. Muito adulto, né? É, parecia muito adulto. Hoje eu vejo que ele não é tão adulto assim, não, mas. Cara, ele é, sim, cara. Ele é adulto. Tem umas cenas meio impactantes, assim. Porque você é com 12 anos e é uma coisa profunda pra um menino de 12 anos. Não, é profundo. Tipo assim, é profundo pra um menino de 12 anos, mas eu acho que, pra mim, hoje em dia, eu vejo umas coisas, assim, que eu acho um pouco infantis, assim. Mas... Cara, mas tem tiro pra tudo quanto é lado, mata os outros, tá? Ó, eu quero saber o que o Wilker tem pra falar. Ah, mas a gente, quando tem 12 anos, adora essas coisas, tiro e... Ah, eu acho que essa é uma parada mais da nossa geração, né? Não é quando é criança. É, porque, assim, eu até queria encaixar uma parada aqui, né, nessa questão da nossa geração, né? Porque o Matrix, ele pegou muita coisa que era, assim, tava no auge naquela época. Igual a ocidentalização das artes marciais, aqueles filmes que a gente via, tipo... Jack Chan, Jet Li, essas paradas assim, e a gente ficava doido, e o Matrix trouxe essa parada pro mundo ocidental, deu uma ocidentalizada, né, nessa coisa da arte marcial, né, eu achei isso bem foda, assim. Eu acho que puxou, né, a referência das lutas, tudo, é do cinema realmente chinês ali, com Jet Li, Jack Chan, esses caras mesmo. Não, já você não falou qual foi a primeira vez que você viu Matrix. Só falta você falar então, que foi ontem, tá ligado? Não, eu nunca vi Matrix. São dois contatos. Olha só, vocês falaram esse negócio de ser adulto. A gente tava na sexta série. Aí a minha amiga assim, de sala chegou na segunda-feira contando assim: ah, fui no cinema. Aí eu, ela, eu vi um filme muito louco. Aí eu, Aí ela, é tipo assim, tudo é Matrix. Você é Matrix. Eu sou Matrix. Aí eu ficava assim, Eu não tinha muita reação, porque eu não tava entendendo o que ela tava falando. E ela falou muito alucinada, assim, que... era um filme que mostrava o que a gente era e tal, mas eu não dei muita atenção, não. Eu preferia, sei lá, Disney na época, não sei. Aí, e eu fiquei com isso na cabeça, de tipo, eu sou Matrix, você é Matrix, todo mundo é Matrix. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, aí uns anos depois. Melhor explicação. É a menina de 12 anos que me apresentou isso. Só que eu não vi o filme nessa época. E passou um tempo assim, você acaba sabendo do que se trata o filme mesmo sem ver. E eu continuei não vendo o filme. Vai esgotando as possibilidades na locadora. Deixa isso pra lá, não mexe com isso não. Eu acho... Aí você ficou sem ver até esses dias agora. Ó, eu acho que eu vi Matrix, eu vou chutar em 2014. Só que eu já sabia tudo que tava no filme, eu só vi a sequência. Tipo, você viu, cara, pra poder falar que viu, né? É, eu vi pra, tipo assim, deixa eu ver na sequência, porque tudo do filme eu já conhecia. Porque fã é infernal. Não, e eu acho que Matrix é um marco, igual Star Wars foi, igual, até, né, da mesma época, acho, mais ou menos, o Senhor dos Anéis. Mas eu acho que Matrix tem até uma simbologia mais forte, né? É, teve, né, na época. Hoje em dia, eu acho que Senhor dos Anéis dura mais. Só que na época, teve muito mais falatório sobre Matrix do que Senhor dos Anéis. O que vocês acham? Vocês acham? Vocês concordam? Mais falatório de Matrix do que Senhor dos Anéis? É, tipo assim, o hype, assim. Não, acho que cara, é porque eu acho o seguinte, é porque assim, o Matrix, ele foi tipo uma mega novidade, né? Tipo, o Senhor dos Anéis, querendo ou não, tinha os livros e tal, né? A galera meio que já sabia o que esperar. É. Agora, o Matrix foi tipo uma revolução, porque ele apresentou um conceito foda e apresentou direto num filme, assim, ninguém esperava, né? Era na época que nem tinha internet, a galera saía... escolheu o filme lá dentro do shopping lá, né? Tipo, ah, vamos ver esse filme aqui. Aí, tipo, brá, explodir a cabeça, sacou? Então, eu acho que o Matrix é muito mais, assim, hypado por causa disso. Mas eu lembro, assim, de colegas, assim, falando tanto de um quanto do outro. Senhor dos Anéis, Matrix, tipo... É, não, eu acho que o mérito do Senhor dos Anéis é mais por causa da produção, sacou? Tipo... É. Porque foi muito bem feito, saca? Foi uma adaptação foda. O Senhor dos Anéis também é bem mais novo que o Matrix também, né? Deve ter vindo depois dessa trilogia, né? Vocês estão falando de efeito especial que tem ficado um pouco atrasado? Eu não concordo muito não, cara. Eu acho que... Eu tenho a impressão... Mas ninguém falou que ficou atrasado. Não, acho que no início da nossa conversa vocês tinham falado alguma coisa assim. Não. Mas eu acho que ele, pelo contrário, ficou muito atual. Ele continua atual, cara. Continua foda os efeitos. Você que falou que tá atrasado, Pedro. Mas eu quem falou? Você mesmo. Eu não, você tá doido? Não, eu só falei que... É, não, foi eu que falei que, tipo assim... Aí. É, mas não foi isso que eu falei, que os efeitos são ruins. Ah, tá. É que, tipo assim... eu nem lembro o que eu falei agora. Tudo bem, mas enfim... Vocês têm a impressão que, hoje em dia, os efeitos especiais, parece que eles não estão tão bons... Eu acho que é mais assim, a impressão que eu tenho é que deixou de ser gravado uma parte e tudo é 3D, sabe? Até os próprios caras, assim. Realmente. Efeitos práticos, né? Realmente. Isso tipo, tira a imersão do filme, sabe? Desses atuais. Fica aquele negócio plástico, né? Foi o que aconteceu no Matrix mesmo, né? O terceiro lá que... Dava pra ver que era um bonequinho. O segundo já ficou os bonecão lá na hora que tem a luta contra os agentes Smith lá, ficou altos bonecão. Assim. É verdade, ele pegou bem a transição. É porque o Matrix, o primeiro, tem muita coisa filmada realmente. É. Entendeu? O próprio Bullet Time, eles usaram uma porrada de câmera pra fazer aquele 360 lá. Aquele chute do início fazer da. As balas. Aquele chute. Sim. Do início. Aquele pulo do helicóptero, do Neil com... Aquilo lá é famoso também, né? Tipo assim... É. Assim, cara, o Bullet Time, cara, depois do Matrix, todo filme colocou essa porra, velho. Até tudo hoje. Enquanto é filme, até hoje. Bullet Time tá em tudo, velho. O Max Payne, vocês lembram, né, do jogo. Então, esse aí foi o melhor uso do Bullet Time até hoje. Do Bullet Time. Pior. Eu não sei se é melhor não, Vitor, porque o cara fica pulando e caindo no chão, pô. Você já percebeu como que é ridículo? Ele fica pulando e caindo no chão. Mas tem o botão que você aperta que você atira andando sem precisar pular e cair no chão. É, mas na prática você fica assim. Enfim. Matrix. The desert of the real. Então, cara, a gente falou sobre o filme, então vamos começar a entrar no filme de fato. O que, que é a Matrix? Tudo é Matrix, como diz a... Tudo é Matrix. É, a melhor... É a menina lá de 12 anos. Eu sou Matrix, você é Matrix. Essa explicação que a amiga da Naja deu é melhor do que a do Morfeu. Não é? Que o Morfeu, ele faz mó floreio pra né... É, então, não, e não explica porra nenhuma. Não explica, porra nenhuma. Não, você tem que ver, não, você tem que ver. O floreio dele é justamente pra não impactar de uma vez, porque... Na lógica do filme, se você é muito velho, aí você não aceita sair da Matrix. Aí o floreio parece que ele tá hesitando, né? Mas se você for olhar pelo que ele acredita também, é um pouco contraditório, porque ele tem a certeza de que o cara lá é o Neo, então ele não precisaria fazer esses floreios. Mas assim, na verdade eles estavam procurando, né? Ele ainda não tinha certeza, mas assim... Vamos começar por uma parada aqui, que eu fiz umas anotações aqui, eu queria ver o que vocês acham. Tipo assim, bem no começo do filme, né, o Cypher, ele tá falando com a Trinity, né, pelo telefone lá. E aí ele fala uma parada que eu não entendi muito o porquê. Ele fala assim pra Trinity, eles começam a conversar, né, e aí ele fala que nós vamos matá-lo, tá ligado? Eu não entendi por que que eles iam matar ele. Matar o Neo? Não tem muito porquê. Não é tirar da Matrix matar? Não, não. Eles falam bem sobre matar ele. Quer ver? Deixa eu até ver se eu... Qual parte? Bem no começo. O primeiro diálogo do filme. Quer ver, ó? Yeah. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him? Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Eu acho que nós vamos matá-lo, tipo assim, porque ele não é o escolhido, aí você vai botar ele num contexto que ele vai acabar morrendo, que ele vai ter que enfrentar a gente e ele não vai dar conta. Verdade. Acho que... Se ele não for escolhido, se ele for um bostinha qualquer lá, ele vai entrar e vai morrer. Primeiro treinamento. Liberar, tipo assim, você despertar... Será que é despertar isso? Qualquer pessoa normal, assim, que não tem... pra poder... brigar com os agentes, é botar o cara pra morrer. Mas outra curiosidade, logo no começo também, não sei se alguém de vocês pesquisou isso, mas é uma coisa bem específica. Quando o Morfeu começa a falar com ele pelo computador, assim, ele tipo, acha que o computador tá meio bugado, né? Ele começa a apertar a tecla Escape, depois ele aperta Ctrl X. Não sei se vocês lembram disso. Tipo, velho, que porra de comando é esse? Ctrl X, tá ligado? Recortar. Porque eles estão meio recortar. Que... Pois é, recortar. Mas ele tá, tipo, no DOS, tá ligado? E ele, tipo, começa apertando Escape. Pra fechar o DOS. É Ctrl X pra fechar o DOS? Eu acho que é. Mas tem muito tempo que eu não mexo. Deixa eu caralho, testar aqui. Aí, que tipo, foda. Fernando sai da conversa. Oh, mas assim, sobre a Matrix... Ah. Então, o tema central do filme. Vocês acham que é lógico que é a Matrix, porque o filme chama Matrix, mas vocês não acham que também o filme é sobre escolha, sabe? Tipo assim. É o subtexto do filme, é todo esse, né? O tempo inteiro ele tem que escolher alguma coisa, né? Até fiz uma pesquisa aqui sobre filmes, né, que falam do mito da caverna, né? Aí tem, por exemplo, o Show de Truman, né? Sim. São da mesma época, né? Mais ou menos, Show de Truman e tal. Tem até uma coincidência, assim, de outros filmes, né? Que são ali da década de 90, que tratam do assunto. Só que o Show de Truman não fala de escolha, por exemplo. Ele fala muito da caverna, mas não fala de... E já Matrix, ele fala muito dessa questão de escolha, de... Porque se ele é o escolhido, e é até interessante essa parte da escolha, que o oráculo, ele não fala assim, você é o escolhido. É meio que assim, você escolhe ser o escolhido. Isso. Então, o Morfeu também fala pra ele, o mais importante é o caminho que você trilha, e não o se você é ou não, sacou? Ele fala isso também, o Morfeu fala pra ele. Tipo que quando ele salva lá a Trinity, né? Aí tipo, caralho, ele é o escolhido, ele é o escolhido. Aí ele vai falar pro Morpheus que ele não é o escolhido, né? Que a Oráculo tinha falado pra ele. Aí ele fala, quando ele vai falar, o Morfeu fala, não, o importante é o caminho a ser trilhado e não... né, o que ela te falou, sacou? Mas isso é uma coisa, isso leva a uma outra coisa meio intrigante, isso aí é legal. Só que tem uma parte lá que o Morfeu fala, né, na hora que o Neo sai da entrevista com a Oráculo. Aí entrevista de emprego. Ele fala assim, o que ela falou fica pra você. E eu acho que em algum tempo depois, sei lá, ele fala assim que o que importa é o que ela te falou, como se fosse assim, o que ela te falou foi para gerar uma reação em você, que aí você foi lá e fez o negócio certo, coisa assim, sabe do que eu falo? Porque ela fala com ele, você tem o dom, mas você pode estar esperando por alguma coisa, tipo, ela fala que seu escolhido é como se fosse o amor, né, se você tá apaixonado e tal, né, aqui é uma coisa que desperta em você, né? Isso, quer dizer, ela é como se ela tivesse falado não aquilo que ele quer ouvir, mas algo que era necessário pra ele ir pro caminho certo, digamos. Beleza, legal. Só que, a minha pergunta, o que é essa Oráculo? Porque ela é importantíssima no filme. Ela é um programa. Ela é um programa de computador. Isso a gente descobre depois. Depois, no outro filme. Verdade, outros filmes agora eu comecei a lembrar. Mas aí que tá, eu não entendo uma coisa, é por que existem esse. Tipo assim, por que existe esse programa? É tudo controle, sacou? Isso vai ser abordado nos outros filmes. Mas eu não lembro. Assim, nos outros filmes, essa questão do oráculo, do Neo ser escolhido, é tudo um controle das máquinas, sacou? Tipo, que elas têm que ficar rebootando a Matrix de tempos em tempos, entendeu? Aí entra uma outra, seria uma outra discussão que não começa nesse filme, sacou? Que eles vão explorar depois. Ah, tá. Entendeu? Então vamos deixar pra depois. essa questão da escolha do Neo é massa que já no o chefe dele, por exemplo... Ele vai pro... Logo depois dessa conversa com o Morpheus, né? Ele vai pro trabalho dele, né? E o chefe dele chega pra ele e fala assim, olha, você acha que as regras não se aplicam a você, né? Você acha que você é especial, você vem aqui trabalhar e tal, né? E não chega na hora certa. Já começa essa... Ele chama ele pra responsabilidade, né? Ou você trabalha direito, né? Então, assim, você tem que fazer uma escolha. Procura outro emprego, O tempo inteiro ele é forçado a fazer escolha. Tipo, quando o Neo foge, o Morfeu dá duas escolhas pra ele, né? Tipo, pelo andaime ou pelo... Eu acho que ele não dá escolha não, tipo, ele só fala o que ele tem que fazer. Ou pelo elevador, né? Tem um negócio assim, quando ele tem, tá... Tem. Quando os agentes entram, assim, tipo, o tempo todo tem esse então, negócio. Então, né? Que escolha de merda. Não, ele fala assim. Ele fala, ó... Ou você vai ser levado em... Ser levado por eles. Exatamente. Isso. Ué, depois que ele tá pendurado lá no alto do prédio. Mas ele escolheu ir de custódia. Agora, assim, uma coisa que me incomoda, assim, no filme, é tipo assim, por que que, de repente, aparecem uns malucos, assim, falando assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, entra dentro do carro à noite e, ó, a gente vai pegar uma máquina esquisita e botar no seu umbigo, sabe? Tipo assim... Todas essas coisas, cara. Vai ver com a chicana. Ele vai aceitando tudo isso, sabe? Tipo. Velho, mas Wilker, olha só, a vida do cara é mó monótona do caralho, assim, tipo. E você vê nos tipos de baladinha que ele vai, né? Tipo. As paradas é só LSD, êxtase. É só o Neo na matriz, né? O esquema que eles falam dele é que ele sempre teve essa inquietação ou alguma coisa do tipo assim. Uhum. Que ele sempre tinha uma pergunta que nunca conseguia uma resposta ou algo do tipo. Ele vê que tem alguma coisa errada com o mundo, né? Isso. Mas assim, eu não engulo, tipo assim, eu fico imaginando, mesmo que você pense isso, né? Você tenha isso na cabeça. Mas assim, você aceitar, sabe, que tipo assim. Mas o Wilker, olha só, no filme parece que assim, que ele sempre ficou pesquisando o que, que era Matrix, quem era o Morpheus, tá ligado? Ele era uma obsessão que ele tinha, ficar procurando esses negócios, sacou? Tipo, pelo que dá a entender, ele já tá muito tempo querendo se encontrar com o Morpheus, entendeu? E o computador dele lá era cheio desses negócios. Não, e ele é hacker, né? Tipo, quando ele encontra com a Trinity era uma hacker mais fodástica. Fodona, né? Ainda, Ele fala até, você que invadiu o site da Receita, né, e tal. E pensa bem, ele, na verdade, isso não é tão impressionante pra ele, porque na nossa própria realidade tem coisas absurdas que acontecem, tipo esses meninos aí que assassinaram tanto de gente na escola, que eles estão vivendo numa outra realidade dentro da cabeça deles, que eles acham que isso vai levar eles a uma Matrix, digamos, que vai ter 7 virgens do outro lado. Então, tipo assim... O Fernando pior, conseguiu misturar islamismo com assassinato em massa. Não, tô falando de islamismo, tô falando aquele que teve... Uai, sete virgens? Que onde você tiver essas virgens? Não, ele tinha lá no... Os meninos entravam no site lá na Darknet e ficavam olhando isso. Sério? Caralho, que... Enfim, aí tem um cara que é hacker e aí eles falam, não, existe uma treta assim e tal, aí ele, beleza, ele vai na onda, né? Vai indo. Ainda mais que ele já mexia com esses negócios. De certa forma, eu acho que faz sentido quando ele já conhecia a Trinity e o Morpheus, né? Já existia um histórico. Isso, né? Exatamente. É verdade. Então, assim, ele sabe que esses caras, eles não são qualquer um. Isso. Né? É, e eles dão uma escolha pra ele lá também, né? Tipo, você vai querer continuar, a arma apontada pra ele, ou você vai querer sair, ou você vai querer ir pra rua. É tipo, ele abre a porta um pouco antes, fala, vou ficar. Um pouco antes, é uma parada que eu... Que explodiu minha cabeça depois da segunda vez, vendo o filme, né? Na verdade, dessa vez mais recente agora, né? Que eu revi o filme pra gravar, eu percebi que... Sabe aquela na hora que ele vai pra salinha de custódia lá com os agentes, mostra tipo as câmeras de segurança, tá ligado? Daquela salinha. E aquelas televisõezinhas são idênticas à do segundo filme, quando ele fala com o arquiteto. Vou lembrar disso. Vou lembrar disso, não. Igualzinho, velho. Tipo, será que eles já pegaram a parada pensando lá nos filmes lá na frente, sacou? Tipo, que é a mesma coisa. Mas qual que é a relação? Além da câmera aparecer. É porque são várias televisõezinhas, uma grudada na outra, sacou? Igualzinho na sala do arquiteto. É, que o arquiteto tá. Mas se é de qualquer coisa de monitorar, vai ser tudo igual mesmo, mas qual que é a não, relação? Mas além disso. Ah, não, eu só achei cabuloso, entendeu? Tipo, não, mas eu tenho a impressão que isso é muito mais questão de estética. Sabe? Porque assim, o filme todo, você vê que ele tem uma estética muito. Por exemplo, em 99, né, você já tinha computadores sem a tela verde, né, aquele negócio verde e tal. Então, assim, são escolhas estéticas do filme, né? Tanto que esse negócio daquela tela mais oval, né, que tem esse côncavo, né? Meio olho de peixe, assim. Meio olho de peixe. Aquilo ali é mais antigo, né, do que... Uhum. E o próprio... Quando o Neo tá ali, né, naquele espaço branco, junto com o Morpheus, naquele carregamento, né, naquele, do programa, é poltrona antiga, com uma televisão antiga. É. Então, assim, são escolhas estéticas. É a escolha estética mesmo. Então, assim, quando... eu acho... Porque eu tenho uma impressão dos filmes... dos outros filmes, que... Que aquilo ali foi simplesmente caça-níquel, assim, sabe? Poderia até ter, sempre tem, né? Histórias, a gente, quem estuda um pouco de roteiro, como é que escreve, né? Como é que se escreve uma história, sabe que o autor, ele pensa, né? Tudo que aconteceu antes, no prólogo, no prelúdio, né? Então, assim, naquele mundo, né, ele cria o mundo. Então, assim, tinha material realmente para fazer o segundo e o terceiro filme. Mas e até usar Animatrix. Mas eu acho que a impressão que eu tenho é que os filmes, eles não eram, né, o segundo e o terceiro filme não eram realmente, faziam realmente parte do projeto. É, e aí eu acho que entra, né, eu gosto muito dessa parte que é interessante, assim, do Matrix, que ele mistura um futurístico com um retrô, né, futurístico retrô, assim. Tanto que essa máquina, né, que eu falei, que bota lá no umbigo do... é um trem horroroso, né, velho? Cara, é alguém... sinistro aquilo ali. Mesmo alguém... o bicho, né? O bicho que sai lá de dentro, lá. É, o bicho é um bicho gigantesco pra sair do umbigo. Cara, eu nunca... Cara, tipo assim... Como é que funciona a lógica dessa porra, dessa máquina, velho? Porque o bicho tá lá nas tripas dele, parece. E aí sai pelo umbigo e, tipo, não tem... Não fica nada, saca? Tipo, sangue, porra nenhuma, assim. Tipo, ah, é possível. Era pra ter aberto um buraco gigante na barriga dele. Não, era, não, é possível. Aquilo ali deve doer pra caramba. É possível? É possível. O cara... Depois... Sério? Não, depende. Se ela for bem gentil com as tripas dele, dá pra você fazer um buraco ou entrar pelo umbigo. Porque aí fica no celoma, tipo aquela cavidade assim, em geral. Ah. Que não sagraria muito, não. Acho que essa parte aí. Tipo assim, na hora que mostra o raio-x, parece que o bicho tá nadando lá dentro. Aí realmente ia machucar bastante. Mas então você quer dizer que. Teoricamente, uma pessoa poderia colocar uma parada pelo umbigo assim e entrar tudo por dentro do umbigo? Bom, pra você ter ideia, em cachorro, que o pessoal coloca o chip, né, coloca embaixo do couro, assim, em determinadas situações, esse chip pode acabar descendo e vai parar lá na barriga. Então, o veterinário que passa a maquininha e passa pela barriga também, pra ver se o cachorro tem um chip. Mas é possível, sim. Caralho, então a pessoa pode usar, tipo, o umbigo como se fosse um negócio pra guardar coisas. Não, né? Você vai furar o umbigo, vai ser como se você tivesse furado a barriga, não tem nada de diferente. Vai... Uai, mas então, a parada do umbigo dele foi tipo quase como se fosse um negócio de furar mesmo, mas que sangrou, enfiou o trem lá dentro. Não, mas sangrou. Sangrou mesmo. Tem. Tanto é que nessa parte aí, voltando à parada das escolhas, ela, igual o Vitor tava falando mesmo, ela fala, você tem duas escolhas, ou do nosso jeito, né, ou então, você sabe, a Trinity até fala, você sabe onde essa rua vai dar, né, e ela fala isso, de você sabe onde essa rua vai dar, será que é porque é a rua pra ir pra casa dele, pra ele voltar pra casa dele? É o boate que eles encontraram lá. O caminho da roteiro, né? É o puteiro, né? Não, porque assim, ele tá prestes a desistir, né, da treta toda. E aí ela fala, olha, você sabe onde essa rua vai dar, sacou? Tipo... É pro puteiro, senhor. Tipo olha, assim, cara. Ó, se você vir comigo, ó, olha só, Trinity, entendeu? Ou então você vai lá. Caçar essas negras aí. Ou eu sou mulher de um homem só, tá ligado? A Trinity. Ele desistiu só porque ia molhar muito, porque tava debaixo da ponte, assim, tava caindo uma cachoeira d'água. Ele fez assim. Tipo, que tava caindo um cano d'água assim na ponte. Ele, velho, vou molhar? Não vou. Eu nem trouxe guarda-chuva. O cara prefere ficar num carro com a arma apontada, meu guarda-chuva ficou em casa. Foda-se. E arrancar os bichos do bicho. pra casa. Aí eles chegam, né, pra falar com o Morpheus, né, e tem o negócio das pílulas, né, tem o filme, se você for olhar, é cheio de referências, né, tem nessa parte, inclusive, tem a do Alice, né, no País das Maravilhas, que já rola com o coelhinho branco na tatuagem da mulher, né, e tem a do espelho, né? Do atravessar o espelho, né? Que ele bota a mãozinha e vai ficando todo. Só que e essa parada que o espelho vai subindo nele, não sei o quê? Tipo assim, eu não entendi muito aquela parte, não, cara. Porque eles estavam realmente esperando ele encostar no espelho pra conseguir. Não, eu acho que é uma parada mais. Tipo. É uma interpretação, tá ligado? Porque o que deve acontecer com o corpo dele ali é de sumir. Sabe quando eles entram na... Eles pegam o telefone pra voltar pro mundo real? Então, tipo, eles no meio que somem no eles desaparecem, sacou? E aquilo, eu acho que aquilo ali tava acontecendo com ele, mas o lance do espelho tava, acho que querendo mostrar mais ou menos o que o Neil tava sentindo, sacou? É. Ah, tá. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que isso daí já faz parte da transição mesmo da, de uma coisa pra outra, sabe? Tipo assim, aquilo ali já passa a ser uma... começa a ser até um sonho, entendeu? Mas eu acho que tem esse filme, ele tem um elemento muito interessante, assim, meio que... que vem até de filme de terror, assim, que é de tentar causar uma aflição, entendeu? Então, assim, por isso, até por isso que eu falo, assim, pô, o cara vai aceitando tudo aquilo, assim, sem medo, né? Mas ele tem medo, ele tem alguns momentos, igual quando ele tá lá no interrogatório, aquele lance de tampar a boca. É, né? Exatamente. Aquilo lá dá uma aflição. Então, assim, eles vão preparando... Não. A parte mais aflitiva, quando aqueles buracos dele lá, que fica no corpo deles, né? Que depois que eles saem da Matrix, que ficam aqueles buracos de metal, e aí o cara vai limpando, e aí, nossa, velho, é muito... E logo quando ele sai naquela gosmona, assim, vai soltando os cabinhos ali, nossa, é muito aflitivo. Eu ia falar dessa questão da fotografia, né, que é... que a cor verde, né, eu acho que ela até reforça aquilo que eu falei sobre ter uma coisa meio ligada ao terror, principalmente no início, ela ajuda muito que o verde, né, a luz verde, ela é muito usada, né, igual, por exemplo, se for lembrar do Chamado... Ou é mesmo, de cara. Outros, ela tá sempre muito presente, então, assim, nessas cenas meio que dão essa aflição, né, ela pega muito bem, né? E talvez isso pode até trazer um pouco mais dessa aflição de estar na Matrix, né? Você tá na Matrix, você tá sempre correndo perigo. Então dá essa coisa do thriller, assim, do... Como se fosse aquele poço cheio de lodo do Chamado, isso. Né? Isso. E aí você pode ver que, por exemplo, até quando eles estão naquela sala que é toda branca, né? Interrogatório, a pasta que bate na mesa, assim, ela é verde. Sim. Então, assim, a cor verde, ela tá sempre presente, inclusive, em elementos, não só na iluminação, na fotografia, assim, né, no filtro da fotografia, mas como elementos cênicos, assim. E o azul? E o azul é tranquilidade, né? Enquanto você tá no thriller lá, quando você tá no azul, você já tá num ambiente mais de boa, assim, tipo... Caralho, mas no Matrix o azul não é nada de boa, não, lá também no não, real, né? Não, mas eu concordo. Mas também passa frieza, né? Sei. São duas cores frias, né? Uhum. Então, assim, nenhum dos dois ambientes tá... Mas o verde, ele é muito usado no cinema pra passar essa coisa do thriller, né? Do suspense, né? Ah, só uma curiosidadezinha, aquelas letrinhas verdes lá, que do Matrix lá, eu ouvi dizer que é receitas de sushi. Por isso que tem muita coisa japonesa, então, né? Os coisas japoneses, assim. Ouvi dizer que é tipo receitinhas de sushi. Oh, mas interessante, exato. Cara, eu tinha pensado que o verde era só porque, né, as letras na tela são verdes, aí o eletrônico seria verde, mas acho que sua explicação faz muito mais sentido. É, eu também acho. Sobre essa influência japonesa, eu vejo muito no roteiro também. Que o roteiro japonês, ele costuma ser uma coisa assim, que a ação, ela já começa, você já joga os personagens. Você não conta, você não faz uma introdução dizendo quem que são os personagens, quem que é o Neil. Ah, o Neil nasceu em tal, ele trabalha em tal lugar. Não, ele mas faz... se fosse japonês mesmo, eles teriam que falar gritando. Não, mas aí não é coisa de roteiro. Isso aí não é coisa de roteiro, né? De atuação. O roteiro japonês, ele tem muita essa característica. O mangá ele é muito assim. Você começa a ler, o pau já tá quebrando. Você só vai entender a história, o que está acontecendo, a partir da ação. this is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Eu queria entender só uma coisinha aqui que o Pedro falou sobre escolha. Para você, o filme é assim, eu vou usar a palavra metáfora, é uma metáfora para escolhas das pessoas na vida? É isso? Para vocês, o filme é maior do que o filme? Você conhece o mito da caverna? Não, conheço, mas é porque o Pedro entrou com isso de escolhas, eu achei que ele estava resumindo nisso. Não, é porque assim, o filme ele tem metáfora, sacou? Tipo, e essa questão de escolha, eu acho que é mais ou menos falando que o escolhido ele tem que escolher ser o escolhido, sacou? Tipo, o caminho todo dele é através de escolhas, e se você fizer você tem que querer ser a parada, então... Na sua vida, em tudo, você tem que querer as coisas então, pra poder chegar lá. Então, mas isso você traz pra vida, isso você traz pra nós. Mas todo filme... Se você quiser, toda... né? Isso é tipo um conselho. Se você quiser, você aceita ou não um conselho. Você sair da caverna depende de você. Sair da caverna depende exatamente. De você. Depende de você, das suas escolhas. Porque assim, você pode continuar lá, né, vendo as sombras lá sendo projetadas, né, vivendo aquela ilusão. Ou você escolhe realmente, tipo assim, olhar para o lado, né? Olhar para trás, olhar pra, ter outros ângulos de visão, né? Sair da caverna, é você que escolhe. No caso, o filósofo Sartre, lá ele diz o seguinte, tipo, é impossível você não escolher nada. É impossível você, mesmo se você falar, eu não vou fazer nada, já é uma escolha, sacou? Então, quando uma pessoa faz uma escolha que nunca ninguém fez antes, você está abrindo um novo caminho para todas as outras pessoas que vierem depois de você seguirem essa escolha nova, que nunca ninguém tinha pensado antes. Então, eu acho que o Matrix também faz esse questionamento. Tipo, olha, eu escolhi sair eu escolhi sair desse mundo de ilusão, escolhi sair pro lado de fora. E aí o papel do escolhido é abrir esse caminho novo para todas as outras pessoas irem atrás dessa escolha que ele fez. Tipo, libertar todo mundo, sacou? Libertar Saquei. Todo mundo da Matrix. E aí entra a pílula, né? A pílula é uma metáfora também dessa escolha. Tipo, olha, você pode escolher continuar na sua vidinha de sempre ou sair fora, entendeu? Muito profundo. Mas e se a pílula vermelha não era só uma parada muito louca e tipo um delírio? Tô zoando. Tipo aqueles finais. Ah, ele só tava sonhando o tempo todo. Às vezes a pílula vermelha, né? As pílulas ali eram só um placebo pra ele, tipo assim, vou me despertar, Fraga. Tipo. Mas por que que eu tava falando da minha introdução? Por que que a pílula vermelha é melhor, sacou? Porque assim, tem gente que fala, cara, é muito melhor você viver lá no mundo de ilusão, que você não precisa se preocupar com nada, porque, convenhamos, quando você toma a pílula vermelha e você acorda lá no mundo real, velho, o mundo real é uma merda, velho, é tudo devastado, tudo, você fica comendo aquelas coisas cebosas lá, depois que os carinha faz aquele negócio de proteína lá horroroso, tipo, os povos andam igual mendigo, né? E se você tomar a pílula azul, querendo ou não, você, né, vive de boinha lá na Matrix, lá o Neo, no apartamentozinho dele, de boaça, sacou? É muito menos traumático você viver na ilusão do que despertar na realidade. Só que você tomando a pílula vermelha, você pode até viver nesse mundo de merda, mas toda vez que você for, por exemplo, na hora de comer a comidinha lá, você pode entrar na Matrix e fingir que tá comendo um rango da hora, sacou? Tipo, e além de saber da verdade, você ainda pode ter os paranauê todo de dar porrada e o caralho e, sacou? E ser fodão, entendeu? Então eu acho que eu... Terminei. Então eu acho que eu escolhi... Então eu acho que eu escolheria a pílula vermelha. Tipo, usaria eu saberia a verdade, mas eu não ia ser besta de ficar lá só comendo as comidas merda sem, sacou? Sem estar plugado na Matrix, entendeu? Tipo, então eu ia aproveitar o melhor da Matrix, sacou? Eu estando fora dela. Ou seja, você ia ficar só do lado de dentro, no fim das contas. É. Correndo risco de ser pego pelos agentes a qualquer momento. Só que tem um problema, mas, né? Porque, tipo assim, a única vantagem, a única vantagem de escolher a pílula vermelha é se você for o Neo. Se você não for escolhido, é só merda, Pedro. É só merda. E esse negócio que você falou aí de ir pra Matrix só pra comer as coisas boas e tudo mais. Não ia funcionar, igual o Cypher fala uma hora lá. A única coisa que ele quer é que o. Que os caras façam ele esquecer completamente de tudo que o Morfeu mostrou pra ele, toda a verdade, Frank. Sim. Ah, velho, mas por um lado eu quero saber, velho. Eu quero saber a verdade. Gente, aqui, sem querer ser muito assim, chavão, hein, fazer um impacto, mas na realidade, a Matrix é um smartphone hoje em dia, é o Facebook, é o Instagram, que você para pra pensar. A gente entra ali pra sair da realidade. Então, galera, tipo assim. Olha só pra vocês entenderem por que eu escolheria a vermelha. Vocês escolheriam saber o que vem depois da morte? Tipo assim, vocês queriam ter o conhecimento do que tem do outro lado, sacou? Se é que tem alguma coisa. Mesmo que depois você tenha uma vida meio de merda, assim. É como se o mundo real fosse o que tivesse depois da morte, entendeu? Vocês prefeririam saber... E ter que conviver na merda? Ou tipo, eu não prefiro não me preocupar com isso, deixa eu continuar vivendo aqui nessa parada? A vida não é tão bonitinha e perfeitinha assim pra eu. Não, beleza, não é bonitinha, mas não é perfeitinha. Mas e a parada da grande verdade? Você ia querer saber ou não? Entendeu? Eu sou muito curiosa. Eu gostaria. Então. Eu iria pela pílula azul sem pensar duas vezes. Você fala. Mas você fala isso porque você já sabe o que acontece. Exato. Esse que é o problema. Agora, o, se você não soubesse... O Morfeu vendeu um negócio que era totalmente errado. Pois é, ele deu uma enganada ele foi egoísta. O Morfeu foi egoísta do caralho, porque ele falou assim, velho. A Oráculo falou que eu ia achar o escolhido, eu acho que ele é o escolhido, então ele que se foda. O Morfeu meio que escolheu por ele, sacou? Porque ele não deu a real mesmo, entendeu? Quem escolhe? Faz um videozinho ali, 2 horas, coloca o Neo pra ver o videozinho de 2 horas lá. Olha como é que é o mundo real aqui, ó. Pá! Ele só fez depois. Aqui, ó. Olha aqui o que você vai comer lá, ó. A melhor coisa foi aquela parte do bife lá. Só por aquela parte do bife eu já concordei com o cara plenamente. Só que é isso, é porque você tem conhecimento da merda que é. Se você vai ser ludibriado ali pelo Morfeu, o Morfeu vai vir com cheio aquele ar, né? Aquele ar de sábio, né? Sim, então, mas o que a gente tá falando aqui é porque a gente já conhece quem tá lá, né? Mas o jogo dele foi justo, porque ele falou, uma vez que você descobrir, você não vai poder voltar. Isso ele falou. Mas ele o jogou com a curiosidade, né? Ele jogou, eu chegasse assim, ele chega assim, Fernando, eu vou te mostrar o que tem da vida depois da morte. Só que se você escolher saber... Já era, sacou? Você vai ter que... entendeu? Então... Gente, eu queria só fazer um parênteses aqui curtinho, só pra jogar um pouco de lenha na fogueira. É que é o seguinte, tem uma parte lá, bem no início, aquela parte lá que tem a sala branca, os estofados e a televisão. Certo. Aí ele vai... O amigo dele lá, acabei de esquecer o nome dele, vai apresentando a verdade pro Neo. né? O Morpheus. O Morpheus. O amigo dele lá. O amigo dele. Aí o Miguxo dele. O ele vai ficando coach, meio o desesperado. O coach dele. Não, pois é. E aí fica mais desesperado. E aí ele sai desse programa sozinho. Sem telefone, sem nada. Ele acorda. Ah, não, mas é outra coisa. O programa que eles fazem lá é de teste. Quem cria é um dos meninos lá. Mas só por causa disso. Não tem nada a ver com a Matrix, não. É só um programa de teste. Claro que tem, mas não fica nada explícito que ele saiu porque é o joguinho do menino. Eles falam depois, velho. O menino fala que ele criou um monte de programa lá. Tanto não, ele criou. O Dojo. Eu tô dizendo que ele não criou. Assim, tudo bem. Não deixa claro. Como que é essa parada do... Eles não explicam direitinho, tintim por tintim, como que funciona. Mas dá pra ver nitidamente que tem uma diferença entre você estar na Matrix e uma diferença entre os programas de treinamento, sacou? Sim, tipo, tanto sim. Que eles podem mas mexer na realidade do jeito mais que eles querem. Inferência do que... Que, claro, o programinha... Pera aí, o programinha, é claro que ele é muito inferior. Só que pra mim... Foi um primeiro indício que, na verdade, ele consegue sair sem ajuda. Ô, Fernando, mas o Morfeu também sai, sem telefone. Todo mundo sai sem telefone do programinha. Eu não tô lembrado disso, não. Uai, você não lembra quando, lá no filme mesmo, quando o Neo é o primeiro a sair porque ele tá passando mal, né? Enquanto ele tá saindo, o Morfeu, eles tiram o negócio do Morfeu assim, ele levanta-se, ele acorda e ele levanta-se, sacou? Pra ver ele passando mal. Sabe a hora que eu falei, abre parênteses, fecha parênteses e corta esse tiro do vídeo, do áudio. Vou botar, porque é uma dúvida válida, pô. É válido, pô. Então, introduzindo mais um assunto aí. Tipo assim, beleza, tá lá na Matrix, aí tem os agentes. Certo. Só que, qual que é a interpretação de vocês de os agentes, eles não serem... onipresentes, onipotentes, superpoderosos, porque eles são só até certo ponto. Quer dizer, sim. Se a Matrix foi feita pelo arquiteto, por que diabos os agentes não são, tipo... Quer dizer, eles conseguem lutar, quer dizer, pelo menos o Neo, com os agentes, entendeu? Os agentes eles têm que procurar onde estão os caras e tal. Como que eles já não sabem? Eu acho que os agentes é tipo o antivírus da Matrix, sacou? Então o antivírus, ele não acha o arquivo imediatamente. Ele não tem que fazer aquele searching no sistema inteiro. Verdade. Acho que é mais ou menos isso, sacou? É uma boa analogia. É isso mesmo. Eu gostei da resposta, Pedro. Foi rápido e direto. Faria sentido. É o antivírus. Eu também interpreto isso assim, é o antivírus. Mais alguma dúvida, Fernando? Pode falar. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Seguinte, vocês acham que é possível que a gente chegue nesse ponto de conflito com as máquinas? Ou não? Ah, no mundo real? Não, mas não necessariamente com Matrix, que vai te botar lá. Não tô falando isso não. Não, assim... Exterminador do futuro. É, que se... Pô, mas você me lembrou uma coisa... Mas você me lembrou uma coisa que que eu vou comentar agora pra não esquecer. Olha só, velho. As máquinas pegam os seres humanos pra ter energia, certo? Não seria melhor elas construírem uma usina nuclear? Pois é, isso aqui tá na minha pauta também, Pedro. Tipo, tá na minha pauta. Eu não ia nem falar lá, disso. O que eles explicam lá é que tem uma solução que eles colocam junto com a pessoa lá que dá muita energia. Tá, sabe, mas assim. Dá tipo 60 mil BTUs de calor aí, transforma em energia, velho. Mas isso aí olha o trabalheira. Eles têm que... Só a quantidade de energia que eles devem gastar pra rodar a Matrix na cabeça dessa porrada de gente, já era uma economia do caralho eles fazerem uma usina nuclear lá. Tá, você tentar aproveitar a energia térmica é muito ineficiente, cara. Ainda mais de humano, é muito ineficiente. Por exemplo, poderia ter pegado de vaca, por que não? Entendeu? Matrix é uma vaca, isso é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. É só você fazer um pasto gigante pra elas lá. Do... A Matrix do pasto gigante tava de boa, sacou? Não, essa parte realmente. Isso que o Pedro falou é bem que é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. Tipo, o tanto que eles gastam, tudo bem que eles. Transformam os mortos. Os mortos. É, beleza, mas mesmo assim, cara. Não ficou claro como que eles, né, é eficiente isso aí. E o que o Pedro falou é muito melhor. Energia nuclear, ainda mais se você é máquina. Você aproveita ainda mais se é máquina, cara. Tá ligado? Tipo, se vocês quiserem, você pode até nadar no na energia. Na energia atual, lá não acontece nada com eles, sacou? É bizarro. É, essa parte do argumento é fraca mesmo. É fraca. Porque olha a mas eu acho que, tipo assim. É por isso que eu falo que tem umas coisas que eu acho infantis no Matrix. Entendeu? Se você for parar pra pensar, não é infantil. Na verdade, é muito pelo contrário. Porque talvez as máquinas estão fazendo isso de vingança contra os seres humanos, sacou? Tipo, então a gente vai usar vocês, porque vocês que fuderam com a gente. Agora a gente vai fuder com vocês em mim. Aí eu acho que eles podiam ter criado uma Matrix sacana, bonitinha. Né? Aí eles poderiam ter criado um ambiente inferno. Um inferno, né? Vamos plugar todo mundo no inferno. Mas a mente ia rejeitar o inferno, né? Não ia é que nem foi rejeitar todo mundo ia se matar, né? A primeira Matrix lá, né? É, eles rejeitaram a primeira Matrix porque era muito boazinha. Não, mas é toda inferência nossa. É porque eles não têm explicação mesmo. Não, eles falam que a primeira foi rejeitada por causa disso. É. Não, beleza. Eles precisavam criar, né? O mundo perfeito. O mundo perfeito. Ah, eles precisavam criar Matrix. Então, como é que é criar Matrix? Ah, vamos falar lá que o mundo real foi tomado por máquinas. E eles precisam da energia vinda do calor do ser humano. Pronto. É. Mas assim, respondendo a sua outra pergunta, Fernandes, sobre as máquinas. Como é que é? Se as máquinas vão chegar ao ponto de. É, porque. Atualmente a gente tem um certo conflito entre, digamos, mas é só no mundo virtual lá, a máquina ainda tá na tela de smartphone, na tela do computador, mas essa, e os dados do Google que ele pega da gente, beleza. Ó, já existe uma coisa acontecendo, a máquina tá substituindo o homem em muitas funções, inclusive emprego. Uma hora vai faltar, vai ter gente morrendo de fome aí, porque consegue emprego, porque tem uma máquina que faz mil vezes melhor que o ser humano. Ah, não, mas eu acho que não é que vai ficar. Vão arrumar outros tipos de emprego, vai ter outros tipos de emprego, né? Tudo isso é especulação, né? Porque no filme. Mas ô Fernando. Fala. No filme você tem a Matrix que você tá vivendo nela, e aí as máquinas estão do lado de fora. Por enquanto a gente tá do lado de fora e a gente entra na Matrix. E as máquinas estão lá dentro. Elas não tem o robozinho lá ainda. Mas vocês acham que algum dia vai ter alguma coisa então, assim, carregando aí, um cuidador robótico carregando o velhinho? Olha só, Fernando. O que eu acho que é o mais provável? Tipo assim, a gente está vivendo numa época em que a gente está cada vez mais investindo em realidade virtual, né? Tipo, o jogo... Os gráficos, né, vão aumentando à medida na medida que o tempo passa, os gráficos vão melhorando. Então, cada vez mais, essa parada tá evoluindo para chegar a um nível, talvez, quem saiba, de Matrix, certo? Então, vamos supor que se existe a possibilidade de a gente chegar num auge, assim, de criar uma Matrix... Quem garante que isso já não aconteceu e a gente está vivendo nesse exato momento uma simulação? Mas esquece essa bobeira de que é para conseguir energia, das máquinas conseguirem energia, essas coisas. Esquece isso. Vamos supor que é apenas uma simulação porque alguém quis rodar um programa e falar, cara, vou rodar essa simulação aqui pra ver como que a vida pode ter surgido no universo. E aí, tipo, criou a simulação e pá! Tá aqui a gente agora rodando nessa simulação, sacou? É, pois é, poderia ser. Né? Isso pode. Eu acho que isso é mais plausível do que as máquinas se rebelarem e. Sacou? E dar merda nesse tipo. Eu acho que é mais provável? Eu acho muito mais provável a gente já tá vivendo numa simulação do que as máquinas se rebelarem. Sim. Não, eu acho que a gente. Eu acho que o que pode. Assim, na pergunta do Fernando. Eu acho que pode acontecer, eu concordo um pouco com o Pedro, de a gente escolher entrar na simulação, entendeu? Então, assim, a gente tá evoluindo e tal, essa questão de realidade virtual e tudo. Então, assim, vai chegar uma hora, e igual a Nádia também já comentou, tem pessoas que estão preferindo viver uma vida virtual, uma vida, né, totalmente... uma mentira, assim, né, do que viver a vida real delas, assim. A gente vai fazer, mas aí é que tá, é tudo uma... Claro. Pode ser que tenha uma... Se esse é o nosso nível de evolução que vai seguir normalmente, então, tipo assim, vão sendo Matrix dentro de Matrix dentro de Matrix, porque, assim, a gente vai chegar num momento que a gente pode criar uma Matrix. Entendeu? Ou não. Então, tipo, a gente criou... Ué, beleza, mas pode ser... Vamos supor que a gente chegue no ponto de criar uma Matrix. Quem garante que isso já não aconteceu antes e ela tá se repetindo, sacou? Então vai ficar tudo dentro de Matrix, dentro de outra Matrix. É, boneca russa. Não, isso. Eu acho que nesse caso vai ficar rodando muito pesado. O cara vai desligar o computador. <Tô vendo>. É, tipo boa, um loop, boa. Sabe? Tipo, começa a rodar. Vai queimar a placa-mãe. É. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Vamos lá, falar Carrie Anne Moss. Sei. O que que tem ela? Então, roupas coladinhas e tal. Porra, velho, a gente olhando pra trás agora, a gente Nossa, viu. Pelo amor. A gente viu que a moda não pegou mesmo, né, velho? Sinceramente, hein, Will? Não, esse vinil colado aí pegou durante um tempo, não pegou, não? Oh, pegou não, velho. Você tá louco. É outro questionamento que eu faço, né, sobre a questão das roupas, do visual do filme. Oh, é muito barango, velho. É. Tá que tipo... isso? Não, não. O visual não, era é do caralho barango naquela época. Assim, que barango. É. Ah, era barango, cara. Não. Hoje em dia... Sobretudo, coturno, óculos escuro, sai no sol. Era maneiro. Você era tem maneiro. Coragem de sair desse Na época era maneiro, assim. Mas agora, hoje em dia, Vitor, se você vê alguém andando desse jeito, hoje em dia, você ia achar, porra, esse cara é estiloso. Esse cara é corajoso. Hoje, a gente tá falando da época de lá. Ah, não, da época tudo bem, mas, não, mas da a gente época, olha pra trás... É por isso que eu falo que é feito pra adolescente, velho. Quem que achava legal aquilo ali era adolescente. Não, mas era... Não, então, mas era a moda da época, sacou? Pedro, não quer sair da Matrix. Era a moda de... Eu não quero aceitar. Era moda da época de nerd metaleiro, sabe? Ah, mas era... Na verdade, não era nem metaleiro. Era mais a galera das músicas eletrônicas lá. É, sei lá. Tinha uma correlação, assim, bem... De quem? Né, de leve. Da época mesmo. Era aquele povo que gostava de bater de hacker, assim. Sabe? Tipo assim, ah, sou hacker e tal. Eu invado os computadores. Entendeu? Uhum. Inclusive, eu acho que pelo menos aqui em Belo Horizonte os metaleiros estão extintos, cara. Quase extintos. Esse tipo, ficar vestido de preto, não, tal, sobretudo. Eu não vejo, tipo assim, esse estereótipo de metaleiro eu acho que não existe mais, não. Assim, talvez você entra lá nas exatas no FMG, você deve encontrar um ou outro ainda. É, pode ter que tenha, mas é bem raro. Eu não sei também porque a gente também não frequenta mais, né, mais adolescente, né? Talvez os adolescentes já ainda tenham, né? Oh, mas aqui, eu falei da Carrie Anne Moss, é só porque, assim, eu tenho uma dúvida. Vocês acham ela gata? Ah, naquela época lá, ela tava gata. Né, no filme ela tá bastante mesmo. Sim. Por quê? Né? Não, é porque eu sempre tive uma dúvida, assim, eu não acho que ela, tipo, ela é gata, mas... Eu não sei se ela, tipo, eu acho que tinha gente na época que... pagava muito pau pra ela, assim, eu nunca achei. Assustei. Ah, não, sei lá, normal pra mim. Normal. Agora, vocês sabiam que quem era pra ser o Neil era pra ser o Will Smith? Sim. Era pra ser o Will Smith, só que ele recusou porque ele foi fazer o Wild Wild West, né? Acho que era o Wild Wild West. Nossa, tipo, era aquele filme horroroso que tem uma aranha robô gigante lá. Nossa. Mas acho que é porque era um filme mais de comédia, né? É, sei lá. Mas eu não sei se o Smith ia dar certo nesse filme. Eu acho que o Kenan Wilson é o mais certo mesmo. Porque ele foi. É fã desses nós de Kung Fu, essas porra todas assim, né? É, mas ele começou a ficar mais fã de Kung Fu depois do Matrix. Essa aí é outra coisa que você tá chutando agora, né, Pedro? Não, é verdade. Não, e também porque o Keanu Reeves não tem expressão também, sabe? Então, tipo, um cara sem expressão igual o Keanu Reeves. Que isso que você fez? Deixa eu comer. Agora eu vou até pegar pipoca. Ah, que isso, velho. O Keanu Reeves, ele. Oh, sei lá, velho. Pra mim, o papel perfeito pra ele é esse cara meio frio, sabe? Não, meio frio. É um cara frio. Ah, só falar, só destacar o Hugo Weaving, né? Hugo Weaving, sim. Que é, tipo, ele arrebenta, né? Ah, ele é foda, cara. Quem? Hugo Weaving, né? Acho que é esse o nome dele. É o agente Smith. Agente Smith. O agente Smith. Ele faz um bom papel de agente, cara. Eu curti. Não, eu acho que ele consegue tanto ser, tipo assim, passar a ideia de máquina, mas tanto também como... Porque ele acaba sendo uma anomalia também, né? No final da série. Não, mas então ele anomalia, se transforma no monstro. Anomalia ele começa a ser depois no segundo filme, né? Não, no primeiro, nesse mesmo, quando ele pede pros outros agentes saírem, ele mostra a cara dele. Ele mostra que ele tem um interesse. É porque é estranho, né? Esses agentes, assim, ter... Tipo, sentimentos humanos, né? Bizarro, né? Tipo... E aí você vê que, tipo, ele é o único que tira o óculos. E aí quando ele tira o óculos, aquele olhar dele, assim, é muito assustador. É. Ele é meio bizarro mesmo. Tipo, que ele fala... Ah, esse... eu tenho nojo desse... Do mundo... Eu tô impregnado com esse fedor, né? Ele... Aí tem até aquela cena que é mó bizarra, assim, que ele passa a mão no suor do... O Morfeu enfia dentro do nariz dele, assim. Cheira aqui, cara. No finalzinho lá, né? É engraçado que o Neil fala pras máquinas que vai libertar a galera, que vai fazer, que vai acontecer. E aí, tipo assim, eu fiquei pensando: caralho, velho, ele tá falando com quem ali? Assim, ele tá falando pras máquinas, né? Mas parece que ele tá deixando um recado na secretária eletrônica das máquinas. O Twitter, né? De fala, 1990. Aí, ele fala, ele desliga o telefone, assim, e sai voando, tá ligado? Tipo, oh, caralho. Isso aí já daria pra perceber que os outros filmes não seriam aquela grande coisa, né? Ele vira o Superman.